Um dia desses eu vi Deus. Falamos tanto do tempo em comum, promessas e sonhos que guardei e chorei. De volta ao meu quarto de oração, em meio às nuvens e o sol da manhã, lembrei das promessas que me fez e chorei. Toda essa dor me leva pra ti, todo meu clamor desago em ti. Tu és fiel e nunca falhas, sei que ouves minha oração. Não desprezarás meu coração, certo será o teu socorro junto a mim.